Tráfego Salvador, bom dia. É o 131-71 para Guarulhos. Gente da informação, Oscar, para cópia da autorização. 131-71, bom dia. Informação, hotel em curso. Pronto, cópia. Informação, hotel, gente, pronto para cópia. 31-71, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via UPA Zulu 196. Após Belo Horizonte, direto Trive e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolando a pista no zero, primeira curva à direita. Saída da Euler, após Bridge, em Bridge interceptou UPA Zulu 196. O transponder é 50-11, no controle 1-9-8. Afirmativo, 3.000 pés, ajuste 1.012. 3.012, bônus, 7.1. Uno, e o controle 119.8, da 3.171. Controle 119.8, da 3.171. Uno, 119.8, controle, da 3.171. Da 3.171, no cotejamento correto, reporte, quanto para puxa acionamento? Chama para puxa acionamento, da 3.171. 597, autorizada sinal ILSC, pista 10, a porta Tiago, 804, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Controle, 804. Controle, Salvador, bônus 752, milhas está bom, cruzando 080, 743. Completa o isso que pode tentar PLS 2190. Afirmativo, o ano 725, após Pelovo, Serra Vista 366, desça para 2.500 pés, ajustado 1.012, aguarde para autorização final e ele é suíço em Salvador. Serra Vista 366, 2.512, aguardando autorização do PES. 3153, desça para 4.000 pés, ajustado 1.012. Filme para o TAM 3153. Desça para 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.012, está 3.153. Pois a Batista, ONU 897. ONU 897, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Obrigado. Localizador, boa noite, passando. Boa noite, 897, completa final, torre 11895. 1895. Gol 1715, autorizada final de ILS UISC, reposto estabilizado. Gente, autorizado UISC, reposto estabilizado, boa noite, 1715. Maria, está baixado, travado, passando no externo, 1897. 804 no solo 51, na linha direita no 219. 219, boa noite, 04. Até 987. Solo Salvador, aqui eu vou 1804, posição na frequência. Voo 1804, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette para o 08, 3153, deixa para 2.000 pés, 1.012. O ajuste, ele finaliza efeito, eu posso estabilizar. 3153, deve iniciar logo a redução, por levar a Duna. Avisado Duna 3153, com informação, tráfego à sua frente agora, o Boeing 7378, então, tá bom? Está passando agora a posição Duna 3.000 pés. Vai segui-lo como o número 2, então, voo no 7.5. Voo no 7.5, completa sinal, chama 3, Salvador, 7.2.9. 1.9.9, tem entrado, voo no 7.5. Olá, bom dia. Salvador, bom dia, 9.9.7, quebrando a porta. Salvador, bom dia, voo no 715, a 2 milhas e meia do Serra Victor 372. Voo no 715, reporte no Serra Victor 372, baixado, travado. Já está baixado, travado, reporta 372, voo no 7. Voo 1897 da escritura solo. Passei, 1897. Voo 1897, informo que manterá antes da Juliette devido à liberação ao seu gate está ocupado, gate 06. Informo que a aeronave ainda não iniciou o pushback. Mantendo a Juliette, 1897. pouso na 10, Bono 7 no 5. Salvador, está 3171 para pushback acionamento, está no finger 06. 3171, coordenação de equipe de solo, reporte para táxi. Coordenação de equipe de solo, chama para o táxi, 3171. 3171 tem condições de realizar o pushback dando passagem ao gol 1897, que irá estacionar no gate 06? Afirmo. Vai dar passagem pro gol para estacionar aqui no 06, no 3171. No 3171, grato. Bom, no 897, tem condições de correção, tá visual com Airbus 321 da TAM, no gate 06? Visual. A aeronave está iniciando o pushback de forma a senhora adentrar no gate 06. Gente, posso ingressar na Juliette então? Afirmo, voo no 897, via Juliette até o gate 06. Juliette, observando o campo 06 no 897. Estou em Salvador, está 3153, passou a externa, baixado, checado. Está 3153, continua a aproximação, aguardando a pista livre. A altimetro marca 1012 e o vento é calmo. Aguardando pista livre, está 3153. Direito no 219. Direito 219. Solo Salvador, Cortezo 1975. 1715, autorizado o táxi de Alfa, é a parte da direita. Alfa, antes da direita. 1153, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Calma na 10, eu estou 303. Está 3171 iniciando o pushback? Afirma, iniciando da presença. Sim, está 3171. 253 no solo 01, no livre à direita no 219. Bom, no 7 no 5, mantenha a tita Juliette. Mantenha a tita Juliette, bom, 7. Então, 3153, autorizado táxi VA, reporte a tita Juliette. Alfa, tita Juliette. Na 3171, confirme estimado para o início de táxi. Mais um minuto aproximadamente. Ciente da 3171, se tiver condições de acelerar o táxi devido a uma aeronave Boeing 737 com transporte de órgãos vitais a bordo. Vamos agilizar na medida do possível, se o 3171. Ciente da 3171. Salvador, da 3171, com 207 a bordo, 3 horas e 48 atendendo o Galeão para o táxi. A 3171, autorizado táxi até o ponto de espera via Pat 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chame a Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2. Táxi, ponto de espera dando 0 via Pátio, confirme Indy Alpha. Afirmo Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera, no ponto de espera chame a Torre 1 no 8, decimal 95. Ponto espera 108 no 5, 3171. Bom, 1715, visual com Airbus 321 no Datam, taxiando até o ponto de espera? Esse é o mesmo, óbvio. Bom, 1715, após a passagem do meio, motorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 09. Juliette 09, após a passagem. No 53, na escuta do solo? Então, 3153, siga a aeronave à frente, o Boeing 737 da companhia, correção da Gol, até o gate 07. Seguindo, bom, até o 07 da 3153. Solo, bom dia, o azul 4040, se a gente ainda, autorização 340, confirme. Azul 4040, informação Índia, confere. Está pronto para cópia? Azul 4040, autorizado Salvador para Confins, nível 340, via UPA Zulu 16. Na cola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El Leda após bridge. Em bridge intercepta UPA Zulu 16. Transponder 5022, controle 199.8. Utilizado então 340 para Confins, a polícia que eu nomeia, decolando 10, direita da El Lead Bridge, descendo a aerovia Copa Zulu 16, 022 transponder, 198 controle, azul 40 bastante. Azul 4040, protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Gostaria, obrigado. Fala, Salvador, até 32, salve, cara, para atualização, assistente, informação, hotel. 3890, informação Índia, informação em curso, a modificação é o QNH 10012. Está pronto para cópia? Afirmo, cópia, ciente da alteração Índia 1012. Só 3890, autorizado Salvador para Recife, no nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Transponder 5027, controle 1998. Autorizado Recife, nível de voo 330, Amper 858, da qual da pista 90, primeira curva à esquerda, a saída Fuca, transição Caju, 50, 2790, 119,8 é o controle Salvador, até 3890. Então, 3890, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Passará para o posicionamento, 3890. Salve Salvador, bom dia, o Azul 4201. Azul 4201, na informação em curso, é a Índia, está pronto para cópia? Afirma. Azul 4201, autorizado Salvador para Campinas, nível 340, via Pesulo 196, após Belo Horizonte, direto Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesulo 196. O transponder é 5031, no controle 119, decimal 8. Repetiu o transponder? Transponder 5031, no azul 4201. Muito autorizado, conforme Campinas, nível 340. A primeira dúvida será a Pesulo 16. Decola da 1-0, curva direita. A subida será a Hereda, posição B. Após a Pesulo 16. Após o Pesulo 16, a trilha conforme rota. Transponder 5031, no controle 119,8. Azul 4201, paciente de reclamação. Azul 4201, na saída da Euleda após Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesulo 16. Conforme indicado, Euleda, após Bridge. 4201, no cotejamento correto, e após pronto para o estacionamento. Tá lá, lá. Decolou aos 1-0, controle 119,8. 119,8 vai chamar, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, OTAN 3071. 3071, bom dia, contato com a Gana Vitulagem, 3620. Após 2000 pés, 2 direto Leda, após Leda 5. Ok, em nível ascensão 360, cruza 2000, voa direto Leda 3171. Chegou Salvador, bom dia, Xanai 6211, tem informação Índia. Xanai 6211, informação Índia, confere, está pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Xanai 6211, autorizado Salvador para Galeão. o nível 360, via o Pesolo 10, após o SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolando a 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5034, controle 119.8. Gente, 360 para o Galeão. Conforme plano, Pesolo 10, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena. Decola na 10, curva direita da Euleda Bridge. Transponder 5034, controle 19.8. O Oxoné 6201 na posição 1-1. Oxoné 6201 na posição 1-1, reporte pronto para posicionamento. Reportaremos, obrigado. Poderia confirmar a frequência da torre de Salvador? 118.95. Salvador, bom dia. É o voo 1804. É a minha apresentação. Com 1804. Informação Índia, confere e está pronto para cópia. Pronto, claro, 1804. 1804, autorizado Salvador para o Galeão. Nível 360. Via Pesolo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5033, controle 119.8. Obrigado, legal. 3.0, passo no 0, SMAP, ouve-se lá da China, decola da bandeira para o direito, da Euleda, do Ah, 3290 em coordenação VIP de solo, reporte para táxi. Coordenação, VIP de solo, reporte para táxi, autorizado de estacionamento, é 3290. Solo, Salvador, dia 211, por estacionamento 11. Oxalá 6219, coordenação Felipe de Solo, reporte para táxi. Salvador é o 3171, pode passar a escuta C3 Recife? Afirmativo, da presente em Recife, 125.10. 125.10 C3 vai chamar. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Realmente bom voo. Obrigadão. O táxi via Índia, no ponto zero da onda zero, vai chamar 2.18.95, 3290, obrigado. Salvador, o azul 4201 para o Puxa Acionamento. Azul 4201, não aguarde para o Puxa Acionamento. Aguarde, 4201. Salvador, 4040, azul para o portão 3, Puxa Mega Acionamento. Azul 4040, aguarde para início do Puxa Acionamento. Aguarde, 4040. Azul 4040, informa que é o número 2 no setor. Sente. Para o táxi, o Xané 6211, temos 13h30 de autonomia, 141 a bordo, alterna Guarulhos. O Xané 6211, confirme em alternativa, correção, autonomia. 3 horas e 39. Xané 6211, autorizado táxi via Pate 1, Índia Alfa, no ponto de preenchimento minha torre, 118.95, altímetro 1012. Mini 12, Pate 1, Índia Alfa, 095 a torre, até a volta. Solo Salvador, gol gol 1642. Gol 1642. Informação Índia com fé, está pronto para a cota? Pronto para a cota. Bom, 642, autorizado Salvador para Recife, no nível 390. Via Upper Whisky 58. Decolada pistão no A0, com primeira curva à esquerda, saída a Pulca, transição Caju, transponder 5041, no controle 199, décima 8. Com 1642, controle 199, décima 8. 1998, transponder 5041, gol 1642. 0-4-1. Bom, 1642, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Bom, 1795, informação em dia, confere mais um minuto para cópia. Saída prevista, Arbó, transição Elefa. Bom, 1795, nível autorizado, 360. Arbó, Elefa, 360, aguarda a foto. Salvador, Azul 420, não tem estimado para iniciar o pushback do Azul? Azul 4201, mais 2 minutos para o início do pushback. Do 4201, tem condições de realizar o pushback simultâneo com o colega da companhia que se encontra no gate 03? Gente, azul 4201, aguarde para esse pushback. Azul 4040, tem condições de realizar o pushback simultâneo com o colega no gate 01? Afirmativo, com a 040. Após a passagem do Airbus 320 da Avianca Soleta Guarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi azul 4040. Após o Airbus da Avianca, em coordenação autorizado, puxe e reportei para táxi 4040. Azul 4201, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Ok, reportará para o táxi 4201. São Salvador, bom dia, 3507, autorização de tráfego para Brasília. Canal 3597, informação Índia, confere, aguarde um minuto para cópia. Canal 7, copia o som. Pesado Salvador para Brasília, nível 360. Decolada pistão no zero, com primeira curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. Rota Upezulu 17, após a Pino, Upezulu 17, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5053, controle 199, décima 8. Autorizado Brasília, Upezulu 17, decolada 10, curva à direita. Saída Arbor, Elefa, 360, após o Pesolô no 7, Apino, e Apino segue a rota do plano. 503, responde 199, 8, controle de saída, gol, no 7, na posição 9. Com 1-7 no 5, na posição 09, cotejamento correto, reporte para puxacionamento. Com 1-7, não escutou do solo? 3597, pronto, cópia. 3597, autorizado Salvador para Brasília, no nível 360. Via Upezulu 197, após a Pino, após o DCT, e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolada pista no 0, com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5046, controle 119, decimal 8. A 3597, transponder 5046. 35 no site, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Bom, 1804, em coordenação da equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado, reporte para ataque. Bom, 804. 3890, bom dia. Contato com o Nicolás de 330, Bixiu, Pucajão, Maracaju. Atenção, nível 330, no saída Pucaracaju, tá? 3890. Alô, Salvador, o azul 4201 está pronto para o táxi, com 110 a bordo, 4 horas e 36 de autonomia, até na Ribeirão Preto. No táxi via Índia, no ponto de espera chama a torre 10895, altímetro 1012, bom voo, bom início de semana. Solo 4040 azul, 105 a bordo, com 3 horas de autonomia, alternando o galeão para o táxi. Remativo, segue o tráfego da companhia, número 2 no ponto de espera. Quando lá pronto, chama a torre 10895, altímetro 1012, azul 4040. Segue o tráfego, ponto de espera 1895, família 12. Azul 4040, bom dia. Bom voo, bom início de semana. Tráfego. Tempo, Daniel. 3621, após 2000 pés, foi direto Leda. Após 2000, Leda, 6219. Alô, Guarulhos, o gol 1607, informação Índia para a Copa de Organização Guarulhos, posição número 5. 1607, seria para Guarulhos? Afirmativo, Guarulhos, gol 1607. Pronto, cópia. Informação Índia confere, o nível 360. Afirmativo, Índia, na sua escuta. Tá pronto para a cópia, 1607. O 1607, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decolado 10, primeira curva direita, perfeita saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após, conforme rota do plano. 5043 no transponder, o controle 109.8, gol no 607. Ciente autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita da El Leda, depois de Leda voa Bridge, intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, conforme o plano. 5043 o transponder, 198, controle, o gol 1607. Cotejamento correto, 05 ao portão, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Quarto gol 1607. Chegada bom para 2 mil pés, identificou, vai descer via no perfil da Monk, 2223 para 5 mil pés. 136, Campinas 1320, confirmando, gol no 804. Afirmo, 804. Autorizado táxi via pátio, taxiway Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto no ponto de espera, torre 10895, com altímetro 10, 12. Autorizado táxi via pátio Índia, quando pronto no ponto de espera, torre 10895, com altímetro 10, 12. O Salvador, é o gol 1897. Bom, 1897, informação em curso é Índia. Aguarde um minuto para a cópia. Solo Salvador, Alfenac Serra, bom dia. É Alfenac Serra que chamou o Solo? Positivo. Alfenac Serra, prosseguindo. Autorização de reporte da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 8. Alfenac Serra, autorizado o pushback, reporte para ingresso. Correção, autorizado o reboque, reporte para ingresso no pátio uniforme. Excelente, obrigado. Salve Salvador, bom dia. Trip 55 no 4, ciente, informação Índia, 130 para Aracaju. Trip 55 no 4, número 2 para a cópia. Aguarde um minuto. Tá aguardando. É, possibilidade de 130 e subida Conde, se possível. Ciente, Trip 55 no 4. Colosso 33, controle 119-8, tenha um bom voo e um feliz Natal. Feliz Natal para todos aí também, doutor. Bom dia. Torel Azul 4201, muito bom dia. Azul 4201, bom dia. Contato com a data escolar, Colosso 340, após 2000 pés, hoje direto Leda, após Leda Bridge. Ok, 2000 pés, Leda, depois Leda Bridge. Azul 4201. 201. Colagem 4040 azul. 362, essa identificação desça para 4000, chegada bom. Bom, no 642 e quando eu ouvi o solo, eu passo para o ataque. Ali mantém pista 10. Ali mantém na 10804. 0 passa 1500 na 10. Azul 4040, bom dia. Contato com a data de colagem do bloco 340. Após 2000 pés, foi direto Leda. Após Leda Bridge. Após 2000 pés, autorizado Leda, Leda Bridge. Autorizado 340, azul 4040. Pronto, cópia? Pronto. Voo 1897, autorizado com FIND nível 360, via Upezulo 16. Decola pista 10, com primeira curva à direita, saída da Leda, após Bridge, Bridge intercepta Upezulo 16. Responder 5057, controle 199.8. Página 10, o vento é calmo. Tem decolagem da 10804. Confirme, se conforme o plano de voo, peso 1 no meio. Decola da 1-0, curva direita, da El, linda bridge. Bridge intercepta, peso 1 no meio. Transponda 5057, controle 1-1-9-8. Ou 1897, cotejamento correto, reposte pronto para puxar acionamento. O Salvador, Altra 3597, pronto para pushback acionamento na posição 4. Paulo, poderia repetir, 1897, foi bloqueado. Ou 1897, cotejamento correto, reposte pronto para puxar acionamento. Reportarei pronto para o push no 897. Paulo, gol 1907 para push acionamento, posição número 1. Tan 3597, aguarde para puxar acionamento. Aguardando 3597. Bom, o 1607, número 2, no setor para puxar acionamento. Sente, bom, o 1607, número 2, no setor para puxar acionamento. Aguarde. Pronto para cópia. Trip 5514, autorizado para Aracaju, nível 130, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Conde, transponder 0260, controle 1119.8, aguarde para cotejamento. Ok, tá aguardando o 5514. Alguém, Serra solicita autorização de reboque para ingressar no pátio principal até o Ringer 8. Alfa que Sierra, mantém a posição, aguarde para ingresso no posto principal. Muito obrigado. Gol 1642, está pronto para o ataque, está com o peito 4, 6 horas e 12, para Natal. Gol 1642, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indial. No ponto de espera chame a torre 118.95, altímetro 1012. Parte 1 no Indial, Alfa, ponto de espera, chame a torre 118.95. Bom, meia, 4, 2. Gente, Bride, azul, 4, 2, 0, 1. Obrigado. 5514, coteja a informação do sol. Ok, autorizado 130 para Aracaju, decolagem 10 esquerda, perfil Conde, o transponder 0260, controle 119.8, trip 5514. Trip 5514, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Portará. Cinco no banco. 1804, bom dia, contato radar da decolagem Sudal 3620, da Presidente Rui, direto Leda. Direto Leda, 360, gol 804. Te dá gol à sua frente, taxiando até o ponto de espera. Autorizado prosseguir com o reboque até o gate 08. Gente, obrigado. Solo 3514, agora pushback aqui para nós. Para o solo? 5-5-1-4, para pushback acionamento. 5-5-1-4, encordando sua equipe de solo, reposte para ataque. Bom, para 5-5-1-4. Que Serra, agilizando as manobras na medida do possível, devido a uma aeronave solicitou pushback no gate 05. Gol no 642, a linha decola pista 10, o vento é calmo. Decola, táxi 3597. A nave realizando o reboque, Alfa Yankee Sierra, na escuta. 4040, chame Recife, 12510. Recife 1, o azul 4040, bom dia. Bom dia. Controle o 2223 da Passaredo, está estabilizado. Passaredo 2223, completo sinal, chama Torre 1295. Agora com a Torre, 1-1895. Obrigado, até já. Até. Ajuste 1012, reposta estabilizada. 0 para 2 mil pés, ajuste 1012, reposta estabilizada, 35362. Gol no 642, decolou aos 43, controle 119.8. Tenha um bom voo e um Feliz Natal. 119.8, Feliz Natal, obrigado, 642. Gol no 607, iniciando o pushback. 642, passando 1310, na saída Pucacaju. 642 é gol, bom dia, contato radar na decolagem, são 390, perfil Pucacaju, Aracaju. Pucacaju, Aracaju, cubindo 390, 62. 5514, confirme autonomia alternativa. Autonomia de 3 horas e 20, alternando Maceió. Confirmando 57 a bordo. 57. Trip 5514, aguarde para início do táxi. Ok, está aguardando 5514. 223, tem livre pouso na 10 do Ventacal. Livre pouso para 2223. Gente, vou no 607.